Bravo, que está na final da 1-0, após na retaguarda, a gente está autorizado para 17. Afirmativo. Índia November Alpha Solos 36, acesso na frequência livre, obrigado. Camarão, então 3561. Zuno 54, na escuta da torre. Afirmativo, senhor. Passou Simbra, baixada travada, visual. Zuno 54, vento 160-0079, autorizado pelo pistão 0, Kinegama 015, check trem, aeronave efetuando 360 no farol de Itapuã, vai ingressar a retaguarda do seu tráfego, não vai influenciar na sua aproximação, está mantendo 1000 pés, é um Alfa Sierra 50. Gente, o TAN 3154 tem livre pouso na pista 10. Mike Fox, autorizado o ingresso à retaguarda do tráfego nacional da 1-0, reporta girando base pistão 7. A retaguarda do tráfego está autorizada, reporta girando base, eu limpo, Mike Fox. Aquilo bravo pra você, Zé. 27 segundos com a descida. O Lima Aquilo Bravo, a descida está a critério do comandante. O controle diz quase tráfego na região que interfira na sua descida. Confirme por gentileza o seu chamado de pouso. Chamado pouso agora, 1747. 1747 positivo. Estimando pouso 1747. O Lima Aquilo Bravo. Tá girando a base do 17, eu lembro o Mike Fox. Confirme o tráfego que chamou a torre? Lembro o Mike Fox girando a base do 17. Fox autorizada a base para 17, vento 150-07, nós reporta no solo controlado. Reporta no solo, Fox. Entre os 154, solo aos 38, livre à direita. Frequência do solo 1 do Zuno decimal 9. Direito 219, tá 3, 154, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oxenair. 6142, sem tiver informação, papá. 6142, autorizado plano para Recife, 350, via para o ISC 58. Subida a Puca Caju, curva à esquerda após a decolagem, 5103 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Recife, 350, para o ISC 58, Puca Caju, saída, transponder 5103, curva à esquerda, controle 2108, Xaner 6142. 6142, confirmando a subida Puca Caju, 5103 é o código e a frequência do controle 120, decimal 8. Puca Aracaju saída, 5103 transponder, 208 controle, é o Xaner 6142. Correto, chama para puxa acionar. Sente. Para o TAN 3561 para o taço, tá 3561 com 78 a bola de autonomia de 4 horas e 40 ao Zena com fim. Alternar com fim? Afirmativo. Taxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indy Alfa, no ponto de espera, 186, 3561, não tem nada? Não, não é Fernando não. Escuta, estacionar a cabeça. Gente, é o Dudu da Mendonça esse esquilo aí? Negativo. Valeu, obrigado. Faz espaço na frequência livre, até o corte. Papatango Bravo que o uísque na escuta da torre. Ah, positivo. Recife, agora 2-1-1-8, decimal 6. Bravo, Kilo Whisky. No 54, mantém posição de Juliette, tá ok? Vai dar passagem ao tráfego da companhia, assim que mesmo passar, só pode ingressar portão 09. Positivo, após o tráfego, portão 09, tá 3154. Já tá avisando o tráfego? Automático. Gente. O Eco de Novembro está autorizado a Prode pelo e reporta no ideal e descida. Passiva, Prode pelo, é a primeira venda. 17. Boa tarde, Torre Altan 3561, está no ponto 0090, pronto. 3561 na linha, decola a pista 10, ventando 90007 mais. Tem ingresso e decolagem, Altan 3561. Ciente, Bravo que Luiz que 360 pela esquerda, reporta interceptando hoje da final da 17. Final visual no 648 e Barcelona. Positivo no 648, chama a torre agora. 1-1-8, decimal 6, Pomposo. 8-6, boa tarde, Monteiro. Pra esquerda, reporta a interceptando da final da 17. Oi, boa tarde, Gono 648, base travado. Uma milha do Índia Serra, visual com 1-0. No 648, continua a aproximação, guardando informação de pista livre, ventando 70 graus 079. Informa a aeronave, é um Charlie 150, efetuando espera sobre a rotatória. A 1510 não vai interferir com a sua aproximação da 10. Recente, aguardando, gol no 648, não visto o tráfego. Salvador, boa tarde, o Canel 6326. Bom, é 326, desce ao nível 050 na proa de Itápia. É só retificando, é o Canel 6326. 6326, positivo. Desce ao 050, proa de Itápia, 6326. Gol no 648, autorizado para uso pistão na 0, vento 1, 60 graus 0629, que nega na 0 no 5. Ele repouso no 0, gol no 648. A 3561, decolado às 45, controle 1, 20, decimal 8. 208, tá 3561. O que diz que informa pássaros na final da 17. O Comando 648 e fomos pássaros na final da 1-0. Ok, certo. Estado nível de voo 380 na saída Arbor. Modelo Arbor, para o 380, na 370. Eco Índia Novembro, a descida está autorizada para 4.000 pés, o ajuste é 10015. 4.000, Eco Índia Novembro. Isso que é porta na curta, final da 17. Gente, aposte na curta final. Diz que o tráfego avistado autorizado pelos pistão 7, vento 170 graus 07 nós, check 3. Obrigado. 48, solo aos 47, livra direita, frequência do solo 1, 21, 9. É, livra direita, solo 219, 9648. Gol 648, ingressando na alfa. 648, reposte antes da Juliette. Da Juliette, 648. Diz que só os 49 autorizado o backtrack até o pátio 4. Ao estar na frequência livre. Muito obrigado, bom dia, está sendo a frequência livre. 02-648. Confirme. Volta 3561, cruzando 120, autoriza para o 280 até Alepa. Autoriza Alepa direto. Autorizado Alepa, até 3561. O Ocean é 6326, descida para 2000 pés, o ajuste é no 095, livre LS, reporte estabilizado. 6326, reporte estabilizado. Papapá, é General Venha, vai cruzando 7000, é nossa intenção, pouso é na 17, só para ajustar. Positivo, pouso na 17, o Eco Índia 90. Tem conhecimento da rotatória? Tem condição de proa rotatória? Afirmativo. 7, o Eco Índia 90 na proa da rotatória, descendo para 2500. Proa da rotatória 2500, gente. Autorizado, seu cliente de táxi. Chama táxi para 2-3. 8, secundário em 260, bom voo. 2-2-8, 1-2-0, uma boa tarde, eu faço um contato. Estabilizado 6326 na 11. 7, o 6326, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, decimal 6, com pouso. 8, decimal 6, 63, 16. Salvador, bom dia, boa tarde, acho que é 6326. 6326, continua a aproximação, reportando externo, baixado travado, vento 180 graus, 08 mais. Reportará 6326. 527-522-4. Para o táxi Xanemia 213, com 101 a bordo, aviana com 24 horas de autonomia. Táxi Apache Índia Alfa, ponto de espera, Xanemia 286. Apache Índia Alfa, ponto de espera, 286, Xanemia 623. Lógico. Paulo Salvador, Oxané 6142 para o pushback acionamento, está no portão 612. Gente, vai aguardar a passagem do tráfego da companhia retaguarda? Pode coordenar com a equipe de solo após o mesmo, o senhor ingresso, o puxa no 612. Gente, aguardando a passagem do da aeronave da companhia retaguarda, coordena o pessoal de solo, está autorizado, Oxané 6142. Isso na final da Ana Zé. Gente, 26. Oxané 6314, descida autorizada até o 050 na chegada Mário. 050 Mário, o papapai com Índia Novembro, descida para 1.510. 1.510, é com Índia Novembro. O ajuste no momento é 1.015, é com Índia Novembro. Novembro. Chamar 319. É. A Lima tem pistão 0-6-2-1-3 Oxané. A Lima tem pistão 0-6-2-1-3. Solo Salvador, Oxané 6626, segurou na foto, tá direito. 6626, taxa autorizada, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 6326. Azul 4131, tá no gate 3, puxa perto do treinamento. Tá quase um minutinho. Sim. É com Índia Novembro, eu tô em 1-1-8, deixa eu almear. 1-1-8-6, deixa eu almear. 2-1-8. 1-2-0-8, deixa eu almear. 2-1-3, boa. Uma longa final do 6 milha, Eco Índia Novembro da 1-7. Eco Índia Novembro, reporte na curta final da 1-7, o vento 1-5-0-0-8 nós. Confirmando pátio. Pátio 4, Graé. 213, contato radar, sobre o nível de voo 360, Cedo da El. 360, contato, haveria possibilidade de presente pro Adileda? Livre. Direto Leda, do Xanem, 213. Salvador, 6162 que chamou para o pushback. 6262, para ingresso na Juliette. Já está autorizado, até o portão 1. Ah, sim, autorizado até o portão 1, graças. Taxi, seu Xanem, 6142. Tem a autonomia de 2 horas e 45, está alternando o Natal. Já está autorizado o pouso pistão no 7, o vento no 70V09 nós, o eco ainda é novembro. Eco ainda é novembro, então abaixado e travado. Só corrigindo a autonomia do 6142, são 3 horas e 45, ok? 3h45, gente. Prosseguiu o táxi, 6142? Agora sim, autorizado até o... Via Pátio Indial, ponto de espera, chame 286. Pátio Indial, 18614, chame 6142, foi. Quatro, dois, me acompanha apenas o POB novamente? O POB 124. Sou 4131, puxa, acena no 3, chama pra início de táxi. Aqui eu já lhe chamo, a gente tá com... procurando uma bagagem aqui, já lhe chamo. Autorizado alinhar e decolar pista 90, Xanel 6142.